boa noite, chegada Mari. Vê se mantém 2000, ajuste na 09. 24 noise on me. Sim, está liberado da restrição. Graças, voo no 8 também. Torre de Salvador é o azul, alfa e terra. Sossega. Bom dia, o Yankee Terra está na posição 7 do Pate 3. Eu tenho autorização para agir com motores em marcha lenta e para aeroporto. Estou ciente de giro de manutenção em marcha lenta, chame no térmico. Totalizador da 190, como está vista, gol 896. 896 complete, final ILS, chame a torre 118-95. 895, obrigado. Salvador, gol 186, boa noite. Boa noite, 186, baixinho, Chico. Ainda não. Tem reporte baixado e travado, vento 170 graus, 179. Reportará, gol 186. Ok, gol 186, sem baixar de checado. Livre pouso, pistão 90, 170 graus, 179, gol 186, o ajuste no 099. Livre pouso na 190, gol 186. Noite no meio, sala 23, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 5. 99 Guarulhos, 360, autorizado via Operador Lomomia. Pista 90, curva direita da Eule da Brit, controle 1208, 5132. Autorizado Guarulhos, 360, decola da pista 10, curva direita, segue da Eule da Brit, acertou o número via 132, transponder 1208. Controle, gente, da informação, 3399. 3399, correto, portão 8, chama o plantão. Salvador é o W320, tá tendo informação para o contrato para Aracaju 190, já está pronto. São 3520, Aracaju, autorizado, nível 190, pista 90, curva esquerda, PUC, Aracaju, controle 120, 18, transponda 5123, o São 3520. Uniforme, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Ok, está autorizado o reboque, chame na saída do pátio 3. Demará na saída do pátio 3, Juliette Uniforme, grato. Salvador é o TAM 3520, para o posto de estacionamento, posição 5, número 4. Autorizado, chame táxi, o TAM 3520. Autorizado, chame táxi.